prazer seguir lado a lado e a vida viver. É dar-nos as mãos e não perguntar porquê. É andar na rua com os olhos no céu, minha mão na tua, meu olhar no teu. E o mundo será ver bem como a gente o vê. Por isso é que tu, sem favor, serás para mim meu amor. Sei, eu sei, eu sei que tu vais voltar. Só à noite eu e tu, só o amor, teremos os dois. Maior. Tu sabes, eu sei, num breve amanhã, que nas nossas vidas o céu juntará mais um que será o sol deste nosso amor.